Fecheiro 32, página 274. Ayla observava as fagulhas que subiam tentando chegar ao céu. Era uma noite escura. A lua estava em quarto crescente e já se pusera. Jonaila dormia nos seus braços. Jundalar estava sentado ao seu lado, um pouco atrás. E ela repousava contra o seu peito e o braço que a rodeava. Fora um dia atarefado. E estava cansada. Havia apenas 9 pessoas que não tinham ido à reunião de verão, 6 demasiado doentes ou fracas para a longa caminhada. A Zlandoni e ela haviam-nas examinado a todas, e 3 que tinham ficado para cuidar delas. Algumas das que não haviam podido empreender a viagem estavam, não obstante, relativamente bem para executar outras tarefas, como cozinhar e recolher comida. O homem mais velho, com quem Jondalar conversara ao início da tarde e que ficara para ajudar os doentes, tinha ido caçar e trouxeram um veado, com o qual prepararam um banquete para os convidados. De manhã, a Zlandoni chamou Ayla à parte e disse-lhe que a jovem acólita se oferecera para lhe mostrar a caverna sagrada. Não é muito grande, mas é de difícil acesso. És capaz de ter de rastejar em algumas partes. Por isso veste algo cómodo e que tape os joelhos. Eu entrei uma vez quando era jovem, mas não creio que o consiga fazer agora. Vocês são jovens e fortes. Não deverão levar muito tempo. Ainda assim não é uma caverna fácil. E talvez devesses deixar a tua filha aqui. Fez uma pausa e acrescentou. Eu tomo conta dela, se quiseres. Ayla pareceu notar uma certa relutância na voz de Zlandoni. Tomar conta de bebés podia ser cansativo e talvez a primeira tivesse outros planos. Eu peço a Jondalar, ele gosta de ficar com ela. As duas mulheres puseram-se em marcha, com a jovem acólita mostrando o caminho. Devo dirigir-me a ti usando o teu título completo? Uma versão abreviada ou pelo teu nome? Perguntou Ayla depois de terem percorrido uma parte do caminho. Cada acólita parece ter a sua preferência. E a ti, como te chamam as pessoas? Sou Ayla. Sei que sou a acólita da primeira, mas ainda me custa ver-me nesse papel. E toda a gente me chama Ayla. Prefiro. O meu nome é a única coisa que me resta da minha mãe verdadeira, do meu povo original. Nem sequer sei quem eram. Ainda não decidi o que farei quando me tornar uma Zlandoni. Sei que temos de renunciar ao nosso nome e espero estar preparada quando o momento chegar, mas ainda não estou. Prefiro que me chame Chevola. Parece mais amistoso do que acólita. Então, chama-me Ayla. Percorreram um trilho que atravessava um desfiladeiro estreito, repleto de árvores e arbustos, entre dois penhascos imponentes, um dos quais albergava o abrigo de pedra daquela gente. Lobo apareceu de repente, assustando Chevola, que não estava habituada à aparição repentina de lobos. Ayla pôs a cabeça do animal entre as mãos, afagou do pelo e riu-se. Então não quiseste ficar para trás, disse ela, contente de o ver. Virou-se para a acólita. Antes de Jonaila nascer, ele seguia-me para todo lado. Agora, quando estou num sítio e ela noutro, ele sente-se dividido. Quer proteger-nos às duas e nem sempre é fácil decidir. Hoje deixei que fosse ele a escolher. Deve ter chegado à conclusão de que Jondalar era capaz de proteger Jonaila e veio atrás de mim. O teu controle sobre os animais é assombroso. A forma como te seguem e fazem o que lhes mandas. Uma pessoa habitua-se, mas não deixa de ser difícil de acreditar, disse Chevola. Sempre tivestes estes animais? Não. Winnie foi a primeira. Sem contar com o coelho que encontrei quando era pequena, respondeu Ayla. Devia ter fugido de algum predador, mas estava ferido e deixou-me apanhá-lo. Isa era a curandeira. E eu levei-o para a caverna para que o ajudasse. Ficou surpreendida e disse-me que as curandeiras ajudavam as pessoas, não os animais. Mas ainda assim ajudou-o, quiçá para ver se era capaz. Suponho que a ideia de que as pessoas podiam ajudar os animais devia permanecer na minha mente quando vi o potro. Ao princípio não me dei conta de que o animal que tinha caído na minha armadilha era uma égua lactante. E não sei porquê matei as hienas que a perseguiam. Exceto que odeio hienas. Mas depois senti que o Winnie passara a ser responsabilidade minha, que tinha de a criar. E ainda bem que o fiz. Transformou-se numa amiga. Chevola estava fascinada pela história que Ayla contava com tanta naturalidade. Ainda assim, tens controlo sobre esses animais? Não lhe chamaria isso. Com Winnie fui como uma mãe. Tomei conta dela, alimentei-a e acabámos por nos entender. Se encontras um animal quando é muito jovem e o crias como uma criança, podes ensiná-lo a comportar-se, tal como uma mãe ensina ao seu filho, tentou explicar a ela. Racer e Grey são seus filhos, por isso estava presente quando nasceram. E o lobo? Coloquei umas armadilhas para arminhos. E quando Daggy, uma amiga minha, e eu fomos inspecioná-las, descobri que algum animal andava a roubá-los. Quando vi uma loba a comer um, fiquei furiosa e matei-a com a minha funda. Só então reparei que estava a amamentar. Não o esperava. Não era já a altura para uma loba ter crias a mamar, pelo que segui o seu rastro até ao covil. Era uma loba solitária. E também devia ter acontecido qualquer coisa ao seu companheiro. Por isso andava a roubar das minhas armadilhas. Havia uma única cria viva e levei-a comigo. Nessa altura vivíamos com os mamutói. E o lobo foi criado com as crianças do acampamento do leão. Nunca soube o que era viver com lobos. E é por isso que acredita que as pessoas são a sua matilha, contou Ayla. Todas as pessoas? Inquiriu Chevola. Não, todas não. Embora já se tenha habituado a grandes multidões. Jondalar e eu e agora Jonaila. Os lobos adoram as suas crias. Somos a sua matilha principal. Mas também inclui Martona, Willamar e Folara na sua família. Assim como Joharan e Proleva e os seus filhos. Aceita as pessoas que eu lhe apresento como membros temporários da sua alcateia. Ignora todos os outros, desde que não representem um perigo para aqueles que considera parte da sua matilha, explicou Ayla à jovem, que mostrava um vivo interesse. E se alguém tentar fazer mal a uma pessoa que ele considera amiga? Na viagem que eu e Jondalar fizemos para cá, conhecemos uma mulher má, que gostava de fazer mal aos outros. Tentou matar-me, mas o lobo matou-a primeiro. Chevola sentiu um calafrio, um arrepio de emoção, tal como acontecia quando um bom contador contava uma história de terror. Embora não duvidasse das palavras de Ayla, não acreditava que a acólita da primeira inventasse uma coisa assim. Nada de semelhante alguma vez acontecera na sua vida. E não lhe parecia real. Mas ali estava o lobo. E ela sabia do que os lobos eram capazes. Seguindo pelo caminho entre as escarpas, chegaram a um desvio à direita que subia até uma abertura na parede rochosa. Uma entrada para o penhasco. Era uma subida pronunciada. E no fim viram que um enorme bloco de pedra obstruía parcialmente a entrada. Mas havia aberturas de ambos os lados. O lado esquerdo era estreito, mas transitável. O direito era mais largo e parecia evidente que passara gente por ali. Ayla viu uma velha almofada no chão, com um enchimento de erva a sair por um lado, onde a pele se rasgara. Espalhados, viam-se os resíduos habituais que restavam ao talhar o sílex para fazer ferramentas e utensílios. Entraram na caverna e o lobo seguiu-as. Chevola conduziu-os até umas pedras, Depois tirou a mochila e apoiou-a. Não tardará a ficar escuro, alertou a acólita. É melhor acendermos as tochas. Podemos deixar os sacos aqui, mas antes bebe um pouco de água. Começou a procurar nas suas coisas o material para fazer fogo. Mas Ayla já havia tirado a sua caixa de mechas e um pequeno objeto em forma de cesta, feito de pequenas tiras de cortiça encaixadas. Encheu-o com uma pequena quantidade da mecha de rápida ignição que empregava para acender o fogo. Depois extraiu um pedaço de pirite, a sua pedra de fogo, à qual já abrira um sulco de tanto a usar, e um fragmento de sílex que Jondalar talhara de modo a encaixar no sulco. Ayla golpeou o sílex com a pedra de fogo e produziu uma faísca que aterrou na mecha inflamável. Elevou-se uma ligeira espiral de fumo. Ayla pegou na cesta de cortiça e começou a superar na diminuta áscua, fazendo brotar pequenas línguas de fogo. Voltou a soprar e depois colocou a pequena cesta sobre a pedra. Chevola tinha duas tochas prontas e acendeu-as nesse pequeno fogo. Uma vez acesas as tochas, Ayla apertou os pedaços de cortiça para apagar o fogo e para que a que restava pudesse ser reutilizada. Nós temos um par de pedras de fogo, mas ainda não aprendi a utilizá-las, disse a jovem acólita. Podias ensinar-me como fazes tão depressa? Claro, é só uma questão de prática, garantiu Ayla. Mas agora acho que devias mostrar-me esta caverna. E à medida que a jovem avançava, Ayla perguntou-se como seria aquele lugar sagrado. Entrava alguma claridade pela abertura que dava para o exterior. Mas sem a luz das tochas, não veriam por onde iam, e o chão da caverna era muito irregular. Haviam-se desmoronado pedaços do teto e partes das paredes. Tinham de caminhar com cuidado, trepando pelas pedras. A Chevola dirigiu-se para a parede esquerda e ficou perto dela. Parou onde a caverna se estreitava e parecia dividir em dois túneis. O da direita era amplo e de fácil acesso. A outra passagem à esquerda era bastante estreita e ia diminuindo de tamanho. Quando se olhava para o interior, parecia não ter saída. Esta caverna é enganadora, comentou Chevola. A abertura maior é à direita e poderia pensar-se que esse é o caminho, mas não leva a lado nenhum. Um pouco mais à frente, volta a bifurcar-se e os dois túneis reduzem-se gradualmente até que terminam. Aqui pela esquerda, o caminho estreita-se, mas assim que se supera essa secção, volta a alargar-se. Chevola elevou a tocha, apontando para uns traços na parede esquerda. Foram feitos por alguém para ajudar as pessoas que não conhecem a caverna, desde que entendam os sinais. Estás a referir-te a membros da Zelandónia, suponho, disse Ayla. Geralmente sim, replicou Chevola, mas os jovens também gostam de explorar cavernas e sabem descobrir o significado das marcas. Depois de alguns passos, a jovem deteve-se. Este é um bom lugar para fazer soar a tua voz sagrada, afirmou. Já tens uma? Ainda não me decidi, respondeu Ayla. Já chilriei como as aves, mas também já rugi como um leão. A Zelandoni canta, e é sempre bonito. Mas quando cantou na caverna do mamute, foi inacreditável. E tu o que fazes? Eu também canto, mas não como a primeira. Já te mostro. Chevola produziu um som agudo, depois baixou para um tom mais grave e aumentou-o de novo progressivamente até alcançar outra vez o primeiro som. A caverna devolveu-lhe a cantiga com um eco brando. É incrível, elogiou Ayla. Depois assobiou uma mistura de chilreios. Isso é que é incrível, disse Chevola. Pareciam mesmo pássaros. Como aprendeste a fazer isso? Depois de ter deixado o clã, E antes de encontrar João de Alar, vivia num pequeno vale longínquo, a leste. Costumava alimentar os pássaros para os incentivar a voltar. E depois comecei a imitar os seus chamamentos. Às vezes vinham quando eu assobiava, por isso pratiquei mais. E dizes que também sabes rugir como um leão? Ayla sorriu. Sim, e relinchar como um cavalo, e uivar como um lobo, e até rir como uma hiena. Comecei a imitar os sons dos animais, porque me divertia. E assim tinha algo para fazer, quando me sentia sozinha, e os pássaros e os animais eram a minha única companhia, pensou. Mas não o disse em voz alta. Às vezes, evitava mencionar certas coisas, porque exigiam demasiadas explicações. Ayla respirou fundo, voltou-se para a boca da caverna e começou com os grunhidos preliminares, como os leões faziam. Por fim, soltou um rugido. Podia não ser tão sonoro como o rugido de um leão verdadeiro, mas continha todas as intuações. Chevola empalideceu por momentos ao ouvi-lo e, quando a caverna devolveu o eco, riu-se. Se tivesse ouvido isso, creio que não entraria na caverna. Parece mesmo que está um leão lá dentro. Nesse momento, Lobo decidiu responder ao rugido de Ayla com seu próprio uivo. A caverna também o devolveu. Esse lobo é um Zlandoni? Perguntou a jovem acólita, surpreendida. Parecia que também ele utilizava a sua voz sagrada. Não sei. Para mim é apenas um lobo. Mas a primeira fez um comentário semelhante quando o ouviu, declarou Ayla. Entraram no estreito espaço. Chevola, à frente, seguida por Ayla e depois o lobo. Ficou satisfeita por a Zlandoni a ter alertado para que vestisse roupa apropriada. Não só as paredes estreitavam, como também o nível do solo se elevava e o teto baixava. Tinham de avançar por um espaço tão exíguo que nem podiam permanecer de pé. E em alguns lugares tinham mesmo de avançar de joelhos. O progresso começou a ser mais fácil quando a passagem se abriu, sobretudo quando puderam caminhar erguidas. O lobo pareceu alegrar-se por ter superado o troço mais apertado, embora para ele não representasse grandes dificuldades. Na verdade, ainda teriam de passar por sítios mais estreitos. Numa zona, a parede da direita desmoronara-se, deixando um caminho mínimo para apoiarem os pés. Enquanto avançavam com cuidado, caíram mais pedras do declive. As duas aproximaram-se da parede contrária. Finalmente, depois de outra passagem estreita, Chevola parou, levantou a tocha e virou-se para a direita. Uma argila, úmida e brilhante, cobria uma pequena secção da parede, mas fazia parte do meio de expressão. Gravado nela estava um signo. 5 linhas verticais e 2 horizontais, uma das quais cruzava as 5 perpendicularmente, enquanto a segunda só chegava à metade. Ao lado via-se uma rena gravada. Por esta altura, Ayla já havia visto pinturas, desenhos e gravuras suficientes para desenvolver o seu próprio sentido, dos que considerava bons e os que pareciam menos bons. Na sua opinião, aquela rena não era tão perfeita como as que vira, mas jamais o diria à Chevola ou ao resto da caverna. Era uma opinião pessoal. Até há pouco tempo, só a ideia de desenhar qualquer coisa parecida com um animal na parede de uma caverna parecia-lhe incrível. Nunca vira nada parecido. Até um desenho parcial de uma forma que sugeria um animal era algo assombroso e de grande poder. Naquele caso, pelo tamanho dos chifres, sabia tratar-se de uma rena. Sabes quem a fez? Indagou Ayla. Não há nada nas histórias e lendas dos anciãos, exceto referências gerais que podem aludir às marcas de quase qualquer caverna. Mas algumas histórias sobre a nossa caverna levam a pensar que pode ter sido feita por um predecessor nosso da Herdade Oeste, talvez um dos fundadores, explicou Chevola. Gosto de pensar que foram feitas por um antepassado nosso. À medida que avançavam, as dificuldades não pareciam diminuir. O solo continuava irregular e as paredes tinham saliências afiadas. Mas para o fim, uns 15 metros depois daquele túnel comprido e exíguo, Chevola voltou a parar. À esquerda da passagem, encontraram uma sala estreita e na parede direita, numa saliência perto do teto, viam-se várias figuras gravadas num painel com uma inclinação de cerca de 45 graus da horizontal. Aquela era a composição principal da caverna, composta por 9 animais gravados sobre uma superfície limitada de cerca de 75 centímetros por 90. Também ali a argila da parede passara a fazer parte do meio de expressão. A primeira imagem, à esquerda, estava parcialmente talhada na argila. O resto fora gravado na pedra, quiçá com um buril de sílex. Ayla notou que uma fina película transparente de calcite cobria o friso, sinal de que era antigo. Parte da saliência estava colorida com um pigmento natural, à base de dióxido de manganês negro. A superfície era de uma fragilidade extrema. Uma pequena porção do carbonato já se havia descascado e a outra não tardaria a desprender-se também da rocha. O tema central que dominava o friso era uma magnífica rena com a cabeça levantada e chifres estendidos para trás. Incluía pormenores minuciosamente traçados, como o olho, a linha da boca e a narina. No flanco notavam-se 9 marcas, orifícios em formas de copo paralelos ao traço do lombo. Por trás, olhando na direção oposta, havia outro animal parcial, provavelmente um cervo ou talvez um cavalo, com outra fileira de orifícios gravados ao longo do corpo. No extremo direito da pintura, aparecia um leão, e entre eles os dois, uma série de animais, incluindo vários cavalos e uma cabra montesa. Por baixo do queixo da figura central, e utilizando o mesmo traço que o pescoço da rena, via-se a cabeça de um cavalo. Na parte inferior, por baixo das figuras principais, estava gravado outro cavalo. Usando as palavras de contar, Ayla contabilizou 9 animais, total ou parcialmente desenhados. Não precisamos de ir mais longe, disse Chevola. Se seguirmos, o túnel acaba. Há outro corredor estreito à esquerda, mas depois aparece uma sala e não tem mais nada. É melhor regressarmos. Alguma vez celebraram aqui cerimónias ou rituais? Perguntou Ayla. O ritual foi a criação destas imagens, respondeu a jovem acólita. A pessoa que veio aqui, uma vez ou mais, fazia uma viagem ritual. Não sei, podia ter sido um Zelandoni ou um acólito a caminho de o ser, mas imagino que se tratava de alguém que sentia a necessidade de se aproximar do mundo dos espíritos. A finalidade de algumas cavernas sagradas é serem visitadas por pessoas e nelas se praticarem rituais. Mas, na minha opinião, esta foi fruto de uma viagem pessoal. Quando venho aqui, tento expressar à minha maneira um reconhecimento a essa pessoa. Parece-me que um dia serás uma excelente Zelandoni, disse Ayla. És já muito sábia. Também eu senti a necessidade de expressar o meu reconhecimento a este lugar e ao autor desta obra. Creio que seguirei o teu conselho e refletirei sobre ela e sobre quem a fez e oferecerei um pensamento à Doni. Mas gostaria de fazer algo mais, como aproximar-me também do mundo dos espíritos. Alguma vez tocaste nas paredes? Não, mas tu podes fazê-lo se quiseres. Seguras na minha tocha? Pediu Ayla. Chevola pegou no graveto e levou-o para projetar mais luz na reduzida caverna. Ayla estendeu os braços e apoiou as palmas abertas na parede, não sobre as gravuras ou as pinturas, mas perto. Com uma mão, apalpou a argila úmida, com a outra, a pedra calcária rugosa. Depois fechou os olhos. Foi a superfície argilosa a que primeiro lhe causou um formigueiro. Depois teve a impressão de que parede emanava uma sensação de intensidade. Eu não sabia se era real ou imaginária. Por instantes, os seus pensamentos recuaram ao tempo em que vivia com o clã e à sua viagem à reunião do clã. Tinham-lhe pedido que preparasse a bebida especial para os mogures. Isa havia-lhe explicado o processo. Tinha de mastigar as raízes secas e duras e cuspir a polpa para uma tigela especial cheia de água e depois mexer com o dedo. Não devia engoli-la, mas não conseguiu evitar. E sentiu os efeitos. Quando Kreb aprovou, deve ter achado que estava demasiado forte e deu menos de beber a cada mogur. Depois de consumir a bebida especial das mulheres e de dançar com elas, Ayla regressou e viu que ainda sobrava um pouco do líquido leitoso no fundo da tigela. Isa dissera-lhe que nunca devia desperdiçar-se. E Ayla não sabia bem o que fazer e acabou por bebê-lo. Depois, sem saber o que fazia, seguiu as luzes das candeias e das tochas até uma caverna sinuosa onde se haviam reunido os mogures. Os demais não sabiam que ela estava ali, mas o mogur Kreb, sim. Ayla nunca chegou a entender os pensamentos e as visões que nessa noite desfilaram pela sua cabeça. Mas dali para a frente voltariam a assaltá-la de vez em quando. Isso mesmo sentia naquele momento, não com tanta intensidade, mas a sensação era parecida. Com um estremecimento de apreensão, retirou as mãos da parede. As duas jovens percorreram o caminho de volta em silêncio, detendo-se um pouco para contemplarem de novo a rena e o cigno que a acompanhava. Ayla notou uns traços curvos que não vira da primeira vez. Deixaram para trás a precária saliência pendente que causou a Ayla um calafrio e depois as passagens estreitas até ao troço mais difícil. Desta vez, o lobo foi primeiro. Quando chegaram ao ponto onde era necessário avançar de joelhos, apoiando uma mão no solo e segurando a luz com a outra, reparou que a sua tocha ardia pouco e esperou que durasse até chegarem ao exterior. Uma vez superado esse trecho, Ayla viu luz vinda da boca da caverna. Sentia os seios inchados. Não se dera conta de que passara tanto tempo, mas Jonaila já devia sentir fome. Aproximaram-se apressadamente das pedras onde haviam deixado os sacos e deitar uma mão aos odres. Estavam sequiosas. Ayla procurou no fundo do saco uma pequena tigela que levava sempre para o lobo. Deitou um pouco de água para o animal e depois bebeu diretamente do odre. Quando acabaram, puseram os sacos às costas e dirigiram-se para o lugar chamado Acampamento de Verão das Três Rochas, herdado oeste da 29ª Caverna dos Zlandoni.